Não vale a pena dividir certas situações com qualquer um que não te dê boas opiniões, ou tenha um lenço pra enxugar a lágrima caída. Não vale a pena se entregar, contar sua dor a quem não pode amenizar, te dar amor. Ó Deus, pode curar a dor de uma alma ferida. Só Ele pode decifrar tuas decepções, teus anseios, teus defeitos, tuas aflições. Só Deus. Ó Deus, consegue enxergar que o homem não vê, e no fim de tudo sabe compreender. Não coloque ninguém entre você e Deus. Entre você e Deus não há ponte nem distância, não há fim de esperança. Ele sempre quer te ouvir. Entre você e Deus não pode haver nenhum segredo, onde tudo fale os medos. Ele te entende assim. Entre você e Deus nada pode interferir. Entre você e Deus não há ponte nenhuma distância, não há fim de esperança. Ele sempre quer te ouvir. Entre você e Deus não pode haver nenhum segredo, onde tudo fale os medos. Ele te entende assim. Entre você e Deus nada pode interferir. Nada pode interferir.